0 no 2. Estará no externo 0 no 2. Nodo 755, táxi Alfa, Juliette, gate. Confirmando, Alfa Juliette, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Juliette, apontará para ingresso. Nodo 399, cópia. Prossiga 399. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pistulo zero, curva à direita, saída Tael, após Tael, Leda, voa direto, bridge, Ampeslu 16, Belo Horizonte, Trive, Pira. Frequência do controle 119.8, código transponder 5033. Ok, gol 399, aprovado Congonhas, nível 360. Decolando a pista 10, curva à direita, saída Tael, após Tael, Leda, Bridge, Ampeslu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, após Pirassununga. 198, controle de saída 5033. Contejamento correto neste operacionamento táxi. Obrigado. Fala Pioneiro 23 na hotel para cruzamento. Pioneiro 23, chame agora a torre 118, decimal 62 para o cruzamento da pista. Agora a torre 118, decimal 62, graças a tarde. Boa. Para o táxi azul 4118 com 98, 13 e 14, Galeão. Para o cruzamento. 023, boa tarde, mantenha a posição. Mantendo a posição, visual, pode dar gol. 8. Juliette Alfa, pode esperar 18.6, vazou 4.1.8, boa. Boa. Em Trivi toca a emitir 1.0, vento 1.30 graus, 1.0 nós. Salvador, boa, Trip 5266 com a X-Ray. Boa tarde, Trip 5266, dessa via chegada a Mari para o nível 050, altímetro na 092. 050, chegando via Trip 5266. Colo 2, questão 19, 25, desço para o nível 040. 040, 925. Reporte para o táxi. Cuidado, camarada, para o táxi. O 4118 azul segue via Juliette Alfa ou dá para fazer o gol? Pode prosseguir, via Juliette Alfa. Gol no 755 após a passagem do Embraer 90 da azul, taxando através do 62, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 08. Juliette, gate 8, após azul, lá no 755. Boa tarde, é Papa Romeu Tango India Bravo. Papa Romeu Tango India Bravo, boa. Prossiga. Foi notificado o grupo Zulu de condomínio de Busca Vida e próxima cidade. Aquele sítio, Tango India Bravo, 510, condomínio Busca Vida, decola da pista no 7 com. Proa do corredor forte ou do pátio, que se for decolado pátio com proa do corredor forte, frequência do controle 119.8, código transponder 0121. Corredor. É decolar. Corredor 17, setor norte, centralizado setor nordeste, e controle 198. Família W com transponder 0121. Correto, então decola após a decolagem direto com proa nordeste, ok? A número de pessoas a bordo? 3 a bordo, senhor. 3 a bordo, acionamento, táxi decolagem, 2 no 8, 3 bombeador. Ah, tô botando. Espera. Mantém 4 1 no 8. Índia Bravo, autorizado a alinhar e manter cabeceira 17. Oi, Gino, tá Índia Bravo, direcionar, reporte para o táxi. Índia November Alpha, confirmando, tá pronto? Pioneiro 23, antes da Júlia. Pioneiro 23, autorizado para seguir táxi em frente Alfa, aguardando a retaguarda do Embraer da Azul, com o número 2 no ponto de espera. Através norte da torre, para posicionar. 01, informe estado visual com a TR da trip e na curta final da 10. Visual. Tente Olimpo 01, vai alongar a perna do vento, aguardando autorização para girar a base. Alonga do vento, guardando base 01. Trip 5488, forma tráfego à esquerda, P3, mantendo no meu pés e vai alongar a perna do vento da 10, não vai interferir com seu pouso. 5487, visual com o tráfego, boa. Gente, o Mike Echo Delta, voo local, corredor forte, 20 milhas, decola da pista no 7, curva esquerda na proa do corredor forte, frequência do controle 119.8, código transponder 0117. Zero 01, autorizado de girar base, porte final da 10, trem checado, ajuste no 012. Para na final, Olimpo 01. Vamos para o táxi com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos. Alterna Campinas. Copiado Campinas 3h30, 162. Irá prosseguir o táxi à direita via Índia, seguindo o bandeirante da Força Aérea, no ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Autorizado, táxi à direita, da Índia, segue o bandeirante, torre 262, segundo 712. Direita, chama o salão 21, decimal 9, boa tarde. 219. Base para final, pouso final, Olimpo 01. A gente aguarde pista livre, Olimpo 01. Guardando pista livre, 01. O solo, trip 5488, livrando agora. Trip 5488, prossiga táxi via Alfa Juliette, remota 14 do Pátio Uno. Alfa Juliette, remota 14 do Pátio Uno. Aqui. 7. Terminada a decola direta da táxi com proa 2. Salvador, boa tarde. Voo 1077 da ciente da X-Ray. Autorização de tráfego para o Galeão. Voo 1077, boa. Autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El. Após El, Leda. Voa direto, posição IDEV. Upper November 857, Porto Seguro. Upper 16, Golf. Upper 14, Toquim. Controle 119.8, código transponder 5036. Está autorizado o Galeão, nível 360, decolagem pista 10, curva direita, saída da El, direto Leda, após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Bruf, Upper Zulu 14 até Tuquim, Sana transponder 5036. E o controle 118.4, voo 1077. Ok, confirmando a frequência do controle 119.8, 119.8 nesta para o acionamento táxi. Gente, corrigindo 119.8, quando pronto para o táxi, e essa é a voo 1077. Positivo. Tango Índia Bravo, prosseguir em condições visuais. Irá prosseguir setor nordeste. Na proa que eu estou, senhor, a Manila já manda para próximo do pedágio, vou pousar no condomínio ali, Grupo Zulu. Gente, que distância? Mais umas 3 milhas, mais ou menos, da presente. Gente, o Tango Índia Bravo forma visual com localidade de pouso. Informe visual com o lugar do local de pouso, Tango Índia Bravo. 20 graus, 13 nós. 01, no Solos 30, tem condição de efetuar, né, tá livrando à direita, libere na Taxiway Eco, após Alfa, e vai manter a posição na Taxiway Delta, manter minha escuta, aguarda autorização para o cruzamento. É, manter a posição na Delta, o Nexama. 1-8, forma o tráfego à esquerda, 500 pés, helicóptero prosseguindo para o nordeste, não vai interferir com sua decolagem, tem livre 9-0, vento 1-2, 0 graus, 1-2 nós. Olá, 25, operacional ILS, X-Ray, chame 2-8, decimal meio, bom posto. 18-6, Breno. 10, eu também de Abraão, afastado aproximadamente 2 milhas da cabeceira 2-8. Ok, iniciando 1-0, 4-3, 1-9. Boa tarde, Gol 925, uma milha do externo, visual baixado e travado. Pioneiro 23, mantém a posição. É November Alpha, decola aos 31 no controle 198, então bom voo até regresso. 198, União November Alpha. Oi, Gol 925, passando externo, baixado e travado. Número 925, na aproximação, aguardando autorização para pouso. No 612, autorizado reporte para o táxi. Reportar a táxi. Controle de Salvador, Papatango, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha. Prossegue litoral sul, Índia November Alpha, corredor Axé. Afirmativo, senhor. Meu pé de corredor Axé. Doutor, Tami de Abraço, está visual com o local de pouso. Frequência livre, vou pouso, Tami de Abraço. Vou tocar e vou remeter novamente, já. Segue para o setor norte, evitando os tráficos de sair, Tami de Abraço. Vai chamar para a nova decolagem, Tami de Abraço. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4198. Azul 5018, confirma? 4118 da Azul, passa 2700 no perfil da EL. 74118, verifique seu transponder 5013. Ok, 5013. Azul 418, estacionado 5013. Afirmativo, 5013, 4118. Verifique, nós estamos recebendo 5016. Verifique, transponde, 5013. Ok. Estou no 8, agora contato radar 5 milhas, subir de Salvador. Sul para o nível 360, mantendo o perfil da CDL, Lida Bridge. Ok, Sender 360, Dael Bridge, Leda Bridge, o azul 418. E mantém pioneiro. Liga. Pistão no zero, reporte livrando parte militar. Caruana, livre cruzamento. Aqui, aguarde. No localizador, 35266. 35266, completo final ILS, chame o turno aí desse momento, bom posto. 18-6. Quebrar o Vitor Charlie, prossiga com dados. 4 horas. 4 horas. Gente, irá prosseguir o táxi, seguindo 737 da Gol, que está através do gate 612, no ponto espera torre no 8, decimal 612. Seguindo seguindo o voo 1862, 63, 29. Mike Echo Delta, é, mantenha a posição, aguarde para ingresso de decolagem. Mike Echo Delta. Pioneiro 23, em posição para decolagem. Pioneiro 23, livre decolagem 10, vento 100 graus, 12 nós. Livre decolagem, Pioneiro 23. Bom, Mike Echo Delta, ingresso na pista 17 e faça um contato com a torre em 119 decimal, 118 decimal 62, confirmado. Guardião 05, prossiga. Antônio Gabravo, está fazendo uma decolagem aqui no Comunhão de Porca Vida. Autorização, qual a parte que se encontra a pista que decola? Antônio Gabravo. Antônio Gabravo, vai fazer um sobrevoo de uns 5 minutos aqui, onde que eu estou a baixa altitude, sem interferir na 10. Ok, baixa altitude sobre o mar, confere. Sobre aqui essa região que eu estou aí, tá acusando o teu radar, tio. Deverá subir para altitude mínima de segurança no setor, ou se for sobre áreas popular. 500 pés, tango de abraço. Tango de abraço, você autoriza a permanecer por aqui? Copiado Galeão, 415-123. Prossiga seu táxi, próxima à esquerda, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, no 8 desse momento. Ok, parte principal Índia, 8-12, obrigado, 3-9, boa tarde. Jornal 6321, seguindo 737 da Gol, com a temperatura 1-9 desse bom 62. Seguindo Gol, 2-6. Gol 1925, mantém a posição, aguarde para ingresso no pátio principal, confirmando, na Alfa. Ok, é para manter a posição na Alfa, no pátio, 925. Gol 92 Lima, pronto para corte. Chega. Aqui é o Gol, 1-9 Lima. Porto Seguro, nível 280. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, após a El, Leda, após voa direto, Porto Seguro. Frequência do controle 119, decimal 8, código é o 5455. Fome Itapuã, Guardião 05. Tomara Itapuã, Guardião 05. Após a passagem do tráfego na curta, o Gol no 785 autorizado a manter cabeceira 10. Após a passagem, a linha se mantém 10. 3-2, 1-7 autorizado, reporte para o táxi. 10 depois, estacionamento, estacionamento para o táxi, tanto 3-2, 1-7. Gol no 925, agiliza na medida possível, táxi próxima à esquerda, via Juliette, pátio principal, para o gate 01. Juliette, pátio 01, 925. Positivo, Golfo Novembro Lima, autorizado o acionamento para 3, reporte para o táxi. Daqui, necessidade de chamar a torre ou permanece a torre? Fechado a torre, então, grande abraço. 18:30 chamará, grande abraço. Da Gol, que irá ingressar via Juliette para o 01, prossiga seu táxi a critério ou Juliette ou Índia para o ponto de espera da pista no 0, quando lá a torre no 9, décimo 12. Após o Gol, prosseguir para o 01, prossegue critério 6321. Vai prosseguir final do 17, reporte na curta. Negativo, senhor, vou retornar lá para o condomínio Busca da Vida lá, perto da Lagoa ali, do lado da cabeceira 28. 5266, Solos 39129, agora o solo. 219. 5266, livrou na sua. 5266 da Trip, prossiga táxi via Alfa, aguarde antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, 5266. Com tráfego. Dois abraços, vou fazer como vai manter o setor e vai verificar a passagem do tráfego. Vai Keco Delta fora do solo, curvando à esquerda para o cruzamento. Salvador, Gono 75, autorização confirmada. Gol 455, confia número 3, aguarde a autorização. Aguarda. Vem reportar visual com helicóptero 500 pés, é o Tango de Abravo, quem? Aqui é com delta 500, o tráfego prosseguirá. 2309 ILS, X-ray, forma estabilizada. Falou 395 para 2000, com 1012, a motora estabilizada é X-ray, dá 1-0. Juno. Remota 1-3 e a Juliette, sente. Pés, quem? Atingiu, mantém 1000 pés. Tem uma mantém 1000 pés, o Mike com delta aguardando transferência ao controle. Delta aguardando a transferência. Tango de Abravo, mantenha 500 pés, o tráfego já próximo à sua vertical, está mantendo no meu pé, isso aqui é o helicóptero Serra 76, confirma aí visual comigo, Tango de Abravo. Tango de Abravo, Tango de Abravo, sim, senhor. É o Leda, voa direto, posição bridge, controle 119 decimal 8, código transponder 5053. Tango de Abravo, senhor. Tango de Abravo vai prosseguir para o Rápido Vida? Busca a vida, sim senhor, busca a vida senhor. Ok, busca a vida, reforça no solo, vai prosseguir pouso? Vou fazer um pouso, não sei se vai ter uma nova decolagem, eu já chamo o senhor. Correto, Tango de Abravo. José Leda e voa direto na posição bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Tá, é o Leda e bridge, obrigado, 729. Correto, na exploração da metáxia. TAM 3217 está com o POB de 137, 3 horas e 36 de autonomia, alternando Guarulhos, está pronto para o táxi. Copiado, Guarulhos, 3h36, 137. Autorizado prosseguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre no 8.12. Gente, táxi via Juliette Alfa para o ponto de espera da 1-0, quando lá, torre em 1.18.6, o TAM 3217. Pantanal 4711 para cópia, pronto? Pronto, cópia, Pantanal 4711. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, após El, Leda, voa direto, posição bridge, Tampes 116, Belo Horizonte, Trive, Pira. Controle 119.8, código transponder 5052. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola da 110, curva à direita. Saída da El, pós-Leda, pós-direto Bridge, Upper Zulu no 6, BHZ, pós-direto Trive, direto Pirassununga. 119.8, controle 5052, é o transponder, Pantanal 4711. Cotejamento correto, neste operacionamento táxi. Gente, Pantanal 4711. 1755 para cópia. 1755 para cópia. Rádio 05, informa a posição. Oi, boa tarde, Janela 321, no ponto de espera pronto. Platina 321, mantém o ponto de espera. Golo 755, pronto para cota. Pronto. Aqui, autorizado com o FIS, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída da El, após da El, Leda, voa direto, posição bridge, após a posição 116. Controle 119.8, código transponder 5045. Bom sim, autorizado, 360. Decola da 110, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, voa bridge, após a posição 116. Controle de saída 198, 5045, transporte, igual 9175. Correto, neste operacionamento táxi. Chora. Índia Juliette, prossiga a rotatória. Chame turno 8, decimal meio, bom pouso. Turno 8, meio, muito grato, excelente tarde, Júlio. Do São Salvador, com aquela cordial boa tarde, o Papa Tango, Victor Índia Juliette. Vitorina Juliette vai reportar final de 3 milhas da 1-7. Tem condição de agilizar? Positivo, senhor. Agilizando Vitorina Juliette, reporte final de 3 milhas. Ajuste no 0 no 2. Agilizando, reportará 3 milhas 1-7. No 399, livre decolagem 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 110, 3-0. 6321, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém com 10321. Quatro, instalador, guardião 05, após Pitua Sul, visual com campo. Guardião 05, mantenha o litoral para ingresso. Circuito 132, decimal meio, bom posto. Farra, Romeu, Índia, November Alpha, controle. Guardião 05, não copiou. Guardião 05, chame agora a torre, Salvador, no 8 decimal meio, bom ponto. 108. Controle, boa tarde, gol no 399. Boa tarde, gol no 399, contato radar na decolagem, sul para o nível 360, mantendo o perfil da saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, subindo 360, perfil. 5, reporte, falou de Itapuã. Não, reportará o farol de Itapuã, guardião 05. Janeiro 621, livre decolagem no 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 nós. Livre decolagem 6321. 3 milhas, 1, 7, Índia Júlia. Controle, é Índia Bravo. Controle, Índia Juliette, autorizado pouso no 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 nós. Júlia, livre, não, no 7. Tava prossiga a torre. Não, vai fazer uma nova decolagem, mais uns 5 minutos de giro, tá? Tango de Abravo, livre decolagem, sem interferir com o setor de decolagem da 10. Vai reportar no ponto de retorno. O vento no 20 graus, 10 nós. Tango de Abravo, paciente. Torre Salvador, gol no 395. Gol 1395, na aproximação, aguardando autorização para pouso, informa o tráfego já a menos de uma milha da cabeceira 17. O tráfego é um Papa Alfa 32. Aguardando o gol no 395. Torre Otá 3217, ponto de espera. 3217, boa tarde, mantenha a posição. Boa tarde, mantendo a posição, pista 10, tá 3217. Janame 321, decolos 48, controle 119, decimal 8, tamo ruim, boa tarde. Janame 8, 6321, boa tarde. 0 no 2, táxi via Juliette e Alfa no ponto de espera, chame torre 18, decimal 6. Boa tarde, Janame 321, contato radar na decolagem, sulfa nível 320, mantendo o perfil da saída agora e tração fita. 320, agora eu fico 6321. Autorizado pouso, pistão 0. Comprei para o gol no 395. O vento 120 graus com 10 nós, tem livre pouso, pista 10, gol no 395. 395, machado, travado. Gente. Turina Juliette, solos 48. Autorizado backtrack, posto livrando pista, agilizando. Guardião 05, em Itapuã, se autorizado, curso a retaguarda sem interferir com a aproximação do tráfego. Primo, Guardião 05, posto na curta final para o pátio do Gran, vento 120 graus, 109. Na curta, reportará. Uma possibilidade de coordenar com o centro Recife, é a nossa atenção no nível 380. Aguarde. Obrigado. Tan 3217, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém cabeceira 10, Tan 3217.